se desenvolvendo. O bico sujou embaixo, diz que a rima é a melhor que tá tendo. Se deixar pra mais tarde, tá na mente positividade. Se fala na blindade, que tá tendo aqui contra e cal. Que as palavras no ar, que já vai se formando a canção. Se parar pra escutar, com certeza abala o coração. Poucas palavras, desempenho com muita atitude. Fuzila os bicos que no nosso sorriso se ilude. Então deixa pensar que tá bom. Deixa agir na emoção. É nós que tá ditando a lei na porra do bagulho. É os 4M louco no sorriso, eu não me iludo. Então deixa pensar que tá. É o neném. Deixa agir na emoção. Tá ditando a lei na porra do bagulho. É os 4M louca, onde eu chego eu paro tudo. Maloqueiro nonato, dia a dia se desenvolvendo. Bico sujeu em ambas, diz que a rima é o melhor que tá tendo. Sem deixar pra mais tarde, tá na mente positividade. Sem falar na blindade, que tá tendo aqui contra recalque. As palavras no ar, que já vai se formando a canção. Se parar pra escutar, com certeza abala o coração. Poucas palavras, desempenho com muita atitude. Fuzila os bico que no nosso sorriso se ilude. Deixa pensar que tá bom. Deixa agir na emoção. É nós que tá ditando ali na porra do bagulho. Sou 4M look no sorriso, eu não me iludo. Então deixa pensar que tá bom. Deixa agir na emoção. É nós que tá ditando ali na porra do bagulho. É os 4M look, aonde eu chego eu paro tudo. Deixa pensar que tá. É o neném. Deixa agir na emoção. Porra do bagulho, é os 4M look, aonde eu chego eu paro tudo. Eu sou moleque pica.